Acordei disposta a tirar minha rotina pra dançar. Aumentei o som da minha mente, desliguei meu celular. Temperei o prato de arroz com as certezas que faltavam. Espalhei no chão do corredor todas as ideias que sobravam. E agora eu sei, toda surpresa boa é sempre uma ideia louca. Tropecei nessa melodia, acabei ficando rouca. Me toquei que a simplicidade é sempre a parte mais bonita. Deixa eu viajar, deixa eu viajar, deixa eu viajar, deixa eu viajar. Passa férias em Paris, como todo mundo diz, sem sair do sofá. Respira, inspira, não pira, se liga. Tomar banho de chuva, deixa sua alma limpa. Preserve o amor, o verde, a saliva. Gaste energia com aquilo que te edifica. Plante a semente da bondade no jardim do bem. Peça sua liberdade em casamento e viajar também. Deixa eu viajar, deixa eu viajar, deixa eu viajar. Você que escolhe o destino, teletransporte, o livro ou o hino, casaco fino e o isqueiro na bolsa, porque no escuro só ele consegue aceder. Pega o passaporte, conta com a sorte, seja na praia, Saara, Bolívia, Inânia, Jamaica. Traga minhas milhas pro banho de mar. E o balanço da onda me ensina a nadar. Já falei mais de uma vez, mas se precisar, na boa, sem crise, eu repito, são tantos que já se esqueceram do essencial e vivem sem paz de espírito. Felicidade está no detalhe, um gesto, um olhar, um carinho. Por isso, mais uma vez, eu insisto, viajar é preciso, hein? Deixa eu viajar. Férias em Paris, como todo mundo diz, ou sem sair do sofá.